tá complicado demais. Perdi um grande amor da minha vida. E já tentei diversas vezes me afastar, mas sempre rola é cair. Minha última é assistir os seus status. A mão num copo, a mão num uísque e outra num cigarro. Se realmente você quer que eu viva bem, faz esse favorzão aí. Me bloqueia a vida, me bloqueia a vida. Eu não aguento mais assistir os seus stories. A saudade de você me dói, me dói. Me bloqueia a vida, me bloqueia a vida. Eu não aguento mais assistir os seus stories. A saudade de você me dói. Tá complicado demais. Perdi um grande amor da minha vida. Eu já tentei diversas vezes me afastar, mas sempre rola recaída. Minha rotina é assistir os seus status. A mão no copo, a mão no uísque e outra no cigarro. Se realmente você quer que eu viva bem, faz esse favorzão aí. Me bloqueia a vida, me bloqueia a vida. Eu não aguento mais assistir os seus stories. A saudade de você me dói, me dói. Me bloqueia a vida, me bloqueia a vida. Eu não aguento mais assistir os seus stories. A saudade de você me dói, me dói.